Lula. Moisés negro. Calma. Do Moisés negro. APC. Moisés negro. E Castro. Moisés negro. Eu vim do gueto cristão preto e sei como é que é lá. Mas tu me viu ali e me chamou pra caminhar. Abriu meus olhos e me fez enxergar tudo que o Deus desse século tentou ocultar. Desculpe, desculpe, mas nossa banana vale mais do que do Tiangabana. Prefiro dar um rolê pelas ruas de Havana do que conhecer a estátua da falsa liberdade americana. Queria saber como é nadar em água queniana, saborear a culinária de Gana, saber se é deliciosa como a nossa baiana. O que me acende, me inflama, é a herança africana. Botafogo faz arder em chamas. Ninguém fica parado na batida africana. Esse negão aqui é compatriota de zumbi, o grande ancestral amado. Vou mais longe do que aquele que rasteja, pois sou marginal alado. Morro livre, mas não vivo escravo. Amo rap, mas não sou o teleguiado. Sigo o plano do bom Deus e não do diabo, que vem representado na rima dos patrícios do outro lado. E também de alguns daqui que só querem whisky, champanhe, joia e carro Mitsubishi. Tá tudo errado, hip hop junto e não desune os chegados. Também jogo PlayStation, mas meus mandamentos sim se parecem com os da Zulu Nation. Playboy é playboy, marginal é marginal, loura não é burra, mulher não é cachorra. Cor é detalhe, mas caráter é fundamental. Colaboração especial de...